Aí, é uma sala de todo mundo pro chão. Pro chão. Olha a fila da puta que ninguém tá de brincadeira não. Se respirar, pá. Fazer o quê? Se pensar, no fundo do baú. O som que o DJ agora lembrou de tocar.